Tempestades da vida, nunca te deixarei, nem te desamparei. Está em Paulo, Hebreus 13 e 5. Eu não poderia fazer o comentário sobre a tempestade da vida sem lembrar uma passagem de Jesus, que eu acho uma das mais lindas passagens. Todas são lindas, mas essa, né, eu acho assim, maravilhosa. Quando Jesus estava em Cafarnaum e reuniu, que tinha muito povo reunido, era aquele dia que ele fez muitos milagres, ele auxiliou muitas pessoas, milhares de pessoas, né? E aí, no final deste trabalho dele, ele disse para os discípulos: vamos pegar o barco e vamos atravessar o Mar da Galileia para outra margem. Vejam bem, ele disse: nós vamos atravessar, né? Ele não disse assim: vamos atravessar se for possível. Não, ele afirmou: nós vamos atravessar, junto com os discípulos dele. Essa passagem está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, então quem quiser conferir, pode conferir. Aí ele embarcou no barco com seus discípulos e foram para o mar. Outros barcos também o seguiram. Jesus deitou e dormiu na parte traseira do barco. Olha, curioso, a única passagem de Jesus onde ele dorme. Não tem nenhuma outra passagem do Cristo que fala que Jesus dormiu. Claro que ele dormia, porque ele estava num corpo físico e ele precisava descansar. Mas nessa eles falam que ele estava dormindo. E aí, de repente, levanta um vento muito forte, desabou uma tempestade horrorosa, que jogava, né, a onda, jogava água dentro do barco. E os discípulos, apavorados, né, e diziam assim: não sei como é que o mestre consegue, dormindo serenamente no meio dessa tempestade. E eles cada vez mais apavorados, porque achavam assim que o barco ia dar deriva, né, porque estava virando o barco. Aí um deles disse assim: vamos acordar o mestre. E acordaram Jesus. Mestre, mestre, você não vai nos salvar? Jesus se levantou e acalmou o vento, acalmou as águas. E eles disseram entre eles, os discípulos: mas que homem é esse que tem o poder de acalmar as águas, de acalmar o vento? Né? E ele olhou para eles e disse assim: por que tanto medo? Ainda não tem fé? Foi o que Jesus perguntou para os seus discípulos. E nós, quando nos deparamos com as tempestades da nossa vida, porque nos acontece muitas tempestades da vida, como é que nós agimos? Como os discípulos do mestre, ficamos desesperados? Ficamos desorientados, clamando por ele sem saber o que vai acontecer? Ou nós já registramos em nós: não os deixarei, não te desamparei, desampararei. Será que a nossa fé já chega a esse ponto? Eu sei que tem momentos na nossa vida que são muito difíceis, que abalam as nossas estruturas. Mas é nesse momento que a gente tem que pensar e perceber que este relato que o mestre nos deixa, ele nos mostra que ele é capaz, ele tem a capacidade de acalmar todas as tempestades. Ainda não somos igual aos discípulos do mestre, eu acho, né? Estamos mais ou menos no mesmo patamar, mas já temos um pouquinho mais de fé. Quando nos deparamos com as tempestades da vida, que vêm de rolão, assim, levando nossos sonhos, as nossas esperanças, nós devemos, assim, não nos desesperar. Sei que é difícil, sei que é muito difícil. Mas devemos procurar manter a calma, manter a serenidade. Porque a gente tem que lembrar que Jesus não vai nos abandonar. Ele não nos abandona. Porque ele disse quando foi embora, eu vou, mas preparei o lugar para vós. E ele falou que não nos deixaria só. Então a gente tem que ter essa confiança, confiar no que ele falou. Devemos nos acalmar, ficar com o coração sereno, confiando, acreditando que as tempestades passam e que o sol volta a brilhar. Muitas vezes aquelas tempestades que nós achamos que é o fim, é o momento que está abrindo um novo caminho, uma nova oportunidade para nós crescer. Porque às vezes quando a gente pensa assim, pá, tudo acabou. Depois a gente vê que aquilo foi um começo de uma nova oportunidade. Não será o momento de pedir, de partir em busca de algo diferente, de algo que nos impulsiona para frente, para cima? A gente só vê aquele momento difícil, mas não para pensar que depois das situações passadas é que a gente percebe que aquilo muitas vezes foi até importante para a nossa vida. Pois cada dificuldade que surge em nossa vida nos leva a mobilizar esforços. E cada vez que nós saímos de um desafio, onde tivemos que empregar muita força, muita fé, muita coragem, nós saímos muito fortalecidos. Fortalecidos para enfrentar as novas situações. Cada desilusão que nós sofremos parece nos conduzir a idealizar novos sonhos. Cada fracasso requer de nós uma força interior muito maior para o nosso crescimento. Os fracassos não podem nos deixar com receio da vida. Os fracassos têm que servir de algo que nos incentiva para começar novas lutas. Nada é fácil nessa vida terrena. Nós estamos vivendo em um mundo de expiação e provas. Então, com certeza não é fácil. E Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que nós confiássemos, que nós tivéssemos força. Foi isso que ele disse. E nesse plano terreno, a gente está aprendendo, amadurecendo, criando maturidade espiritual para que o nosso amanhã seja promissor. Se nós pensarmos, nós vamos perceber que as tempestades da vida que assolam as nossas almas, muitas vezes elas vêm para purificar, para limpar mazelas que nós ainda guardamos, não conseguimos ter vencido até o dia de hoje. Assim como aquelas avassaladoras que surgem para limpar a atmosfera de todos os miases e a poluição, além de contribuir para o progresso, pois leva o homem a construir de melhor forma aquilo que as tempestades destruíram. As pessoas antigas têm sabedoria, E eu me lembro assim que a minha mãe sempre dizia que é muito triste quando queima uma casa. Mas que quando queima uma casa, queima também tudo que é energia negativa. Que a pessoa, quando se refaz, ela se refaz com muito mais força. E é isso que nós devemos pensar e rezar em relação ao nosso povo do Rio Grande do Sul. Que eles saiam dessa situação. Vão sair. Tenho certeza que vão sair. Vão passar momentos difíceis, estão passando. Mas vão sair dessa situação muito mais fortalecidos. Porque nós somos um povo forte. Nós somos um povo que acredita em Deus e nós vamos vencer as tempestades que a vida nos apresenta. Pensemos nisso. E vamos orar por esse povo.